A nós aqui pro P.O. pro fone, salve o Bonnie. Quanto sap já fiz a capela, agora é microfone. Beat, som, metal, musical, orquestral, os brancos, preto e tal. Tem respeito e pra como cê vive, como tem gasto seus dias. Como tem sido a luta atrás do cash. O que tem tocado no seu play, as que mexe, as que faz cê se mexer, as que gravei, qual que vem, como foi. Cadê o malandro que outrora eu vi? A revolução que cê fazia. Cadê seu Deus, onde cê jogou suas orações? Pra colar com nós, nossa voz é rap nas canções. Dom do alto viemos devolver. Moleque, não é barulho, embrulha as track pra você. Diz que isso chama EP. Nosso projeto em dueto, só podia som de gueto. Música pro dia a dia, sintonia. Do MC e a boa harmonia. Old White Underground, 5 rounds de poesia que ritmo. Mitipo, mitico, então traga músicos. E uma meia dúzia de horas vagas. E uma meia dúzia de horas vagas. Horas vagas, horas vagas. E uma meia dúzia de horas vagas. Horas vagas, horas vagas.